que veio à terra para nos ensinar, com o sacrifício de todas as alegrias da vida, de todo apego, de toda renúncia, de todo amor, deixando-nos em holocausto a sua própria vida, para que tenhamos todo nós vida e vida em abundância. Que neste Natal não esqueçamos da figura do emissário divino e que lembremos do nosso irmão pequenino, porque toda vez que ajudaste a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Quando deste um copo de água fria a alguém que teve sede, quando deste de comer a quem teve fome, quando visitaste a quem estava enfermo ou recolhido na prisão, foi a mim mesmo que tu o fizeste. Então, meus amigos, que a caridade, sobretudo a caridade espiritual do perdão, a caridade moral de que nos falam os Espíritos, possa, nesse Natal, ser o grande presente que ofertamos a Jesus, que nos ama como ninguém jamais nos amou. Muito obrigado a todos. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Muita paz.